chama chungo, é pecador. Pois eu não sou chungo, sou puramente mongolé. Quem me chama chungo, é pecador. Pois eu não sou chungo, sou puramente mongolé. Malanjinho com orgulho, puramente mongolé. Das terras do Muxico, puramente mongolé. Da huila de Cunene, puramente mongolé. Banza sul e banza norte, puramente mongolé. Do ambu de Benguela, puramente mongolé. Do Ije de Namibe, Lunda sul, Lunda norte, puramente mongolé. Do Zaire de Cabinda, puramente mongolé. Das terras do Bié, puramente mongolé.